Termina o dia da melhor maneira ouvindo a Antena Web. Às quartas e quintas-feiras, Carlos Bonaparte leva-o até à outra margem da vida. Outra Margem. Um programa onde a boa disposição se mistura com a música e as curiosidades com as efemérides. Outra Margem. Às quartas, das 21 às 22 e às quintas-feiras, das 20h30 às 22h. Só aqui na sua Rádio Antena Web. Agora já tem companhia ao domingo à tarde na Antena Web. Entre as 17 e as 19h, Carlos Bonaparte traz-lhe domingo à tarde. O que é que você vai fazer domingo à tarde? Desfruta de boa música, boa disposição e de uma voz amiga. Domingo à tarde. Aos domingos, entre as 17 e as 19, aqui na Rádio Antena Web. Lusitana Paixão é o programa de música portuguesa na Antena Web. 100% da nossa música é Lusitana Paixão, um programa com condução, realização e locução de Carlos Bonaparte, às sextas-feiras, pelas 14h. Lusitana Paixão, na Antena Web, entre as 14 e as 16. Aos sábados à tarde, a Antena Web passa a transmitir Alma Lusa, um programa sobre a música tradicional portuguesa, sem esquecer os artistas que já fizeram ou fazem sucesso no cinema e teatro portugueses. Fica a conhecer um pouco mais deste pequeno, mas vasto país. Entre as 16 e as 18, Alma Lusa, na Antena Web, com Carlos Bonaparte. Às vezes, é preciso pararmos para pensarmos sobre nós e o mundo. Na Antena Web, às terças-feiras, às 17h45, Carlos Bonaparte traz-lhe uma reflexão sobre o tema da atualidade nacional ou internacional. Com duração aproximada de 10 minutos, Nós e o Mundo. Às terças-feiras, pelas 17h45, com Carlos Bonaparte. Olá, olá, mais uma vez ouvinte da Antena Web. Nesta segunda semana de fevereiro de 2010, dia 11, tenho o prazer de lhe apresentar mais uma panóplia de novidades acabadas de sair na imprensa, das quais poderá também ter o prazer de usufruir. E hoje, quinta-feira, estreia nos cinemas o filme Valentine's Day, ou não estivéssemos próximos do Dia dos Namorados. Amores e desamores marcam a história deste filme que se centra num momento muito especial, o Dia dos Namorados. Julia Roberts e a sobrinha Emma estão no primeiro filme pela primeira vez. Elas vão atuar em Valentine's Day, uma comédia romântica. Emma, de 18 anos, é filha do também ator Eric Roberts, irmão de Julia, e da ex-namorada dele, Kelly Cunningham. Na história, ela é uma adolescente que quer perder a virgindade com o namorado. Já Julia é uma oficial do exército que está em missão no Iraque. O filme, bem apropriado para a efeméride 14 de fevereiro, conta a história de vários casais que terminam as suas relações e voltam a namorar nas vésperas do Dia dos Namorados. Na narrativa, Tyler Lautner, da saga Crepúsculo, e Tyler Swift serão alunos e atletas da escola Anderson. A película conta ainda com Jennifer Garner, Ashton Kutcher, Tyler Lautner, Queen Latifah, Jamie Foxx, Anne Hathaway e Patrick Dempsey. Em outras estreias temos o filme Chovem Almôndegas. Frank Lockwood é o gênio complicado por detrás de algumas das mais estranhas descobertas. Apesar de todas as suas invenções terem resultado em enormes falhanços, Frank está determinado a criar algo que possa trazer alguma felicidade à sua pequena cidade. do realizador Fay Lord e Chris Miller, as vozes dos atores Carla Chambel, Felipe Duarte e João Lagarto. Ainda no mundo da sétima arte, o ator Mel Gibson está a negociar a sua participação no thriller Cold Warriors, produzido pela Universal, reúne o ator com o argumentista Shane Black, autor dos guiões de Arma Mortífera. Baseado num guião de Chuck Mondry, esta é a história de um espião do período da Guerra Fria que sai da reforma para fazer parelha com um jovem agente. O ator Zac Efron, de 22 anos, é um dos produtores deste thriller, Fire. Fire conta a história de um estudante universitário recrutado para fazer parte de um programa da CIA que torna cidadãos comuns em agentes especiais. Zac será ainda em 2010 uma das estrelas de The Dead and Life of Charlie St. Cloud, juntamente com Kim Basinger. Vera Farmiga e Michelle Monaghan vão contracenar com Jack Gyllenhaal em Source Code, um thriller sobre viagens no tempo. Duncan Jones será o realizador. O enredo acompanha um soldado que, como parte de um programa experimental, acorda num corpo que lhe é estranho. E para aluzir ao próximo dia 14, domingo, não pode perder a exposição que já decorre em Lisboa. Os lenços de namorados são uma das manifestações mais românticas do amor em Portugal. Coincidindo com a Semana de São Valentim, o espaço A Arte da Terra expõe dezenas de lenços de namorados, alguns antigos, esta é uma tradição com 4 séculos, bem como objetos neles inspirados. É no espaço Arte da Terra, na Rua Augusto Rosa, número 40, em Lisboa, desde o dia 2 até ao dia 28 de fevereiro. Tome nota, Shakira, a grande estrela colombiana, é uma das cabeças de cartaz confirmadas no Rock in Rio Lisboa 2010. O festival bianual regressa nos dias 21, 22, 27, 28 e 29 de maio ao Parque da Bela Vista, em Lisboa. É o regresso de Shakira ao recinto, onde já atuou em 2006, quando provocou uma enchente, desta feita para apresentar o álbum de 2009, She-Wolf. Quem também vai marcar presença neste festival de música são os Chutos e Pontapés. Pela quarta vez consecutiva, apesar de não ter data marcada. No entanto, no recinto do Parque da Bela Vista, outros nomes sonantes vão animar os visitantes. Entre eles destaca-se a estreia de John Mayer no nosso país e a confirmação da fadista portuguesa Marisa. Entre os dias 5 de fevereiro e 5 de março, todas as sextas-feiras à meia-noite, a Sala 2 do São Jorge, em Lisboa, terá em palco o ciclo Sexta Meia-Noite e uma Guitarra. Cada espetáculo tem como base o trabalho de um guitarrista, apresentado num contexto de diálogo com outras formas de expressão artística. No dia 5 de fevereiro, Camané juntou-se a José Manuel Neto no espetáculo Tons de Fado. No dia 12, Loury Lima e Edgar Pera apresentam Histórias de uma Lisboa Fora de Si. No dia 19, Alexandre Soares e Ana Deus encontram-se em Osso Vaidoso. No dia 26, é a vez de Pedro Joia e Ricardo Ribeiro apresentarem Mourarias. E por fim, no dia 5 de março, sobe ao palco o espetáculo Lisboa Crónica Anedótica, que junta a guitarra de Fleck a um filme de Leilão de Barros. Não pode também perder o espetáculo Clube da Comédia, que vai estrear no Casino Lisboa e no Coliseu do Porto. Aldo Lima, Bruno Nogueira, Eduardo Madeira, Francisco Menezes, Nilton e Oscar Branco vão levar o Clube da Comédia ao Auditório dos Oceanos, no Casino Lisboa e ao Coliseu do Porto. Durante 14 semanas, todas as terças-feiras, centenas de pessoas reuniram-se na Praça da Alegria, aguardando com entusiasmo passar as portas do Maxime e entrar no Clube da Comédia. Agora, aquele que é também conhecido como um espetáculo de rara beleza, parte à conquista de novos hemisférios. O Clube da Comédia é um lugar de humor sem regras, aberto a todo tipo de ideias, onde 6 humoristas sobem ao palco em liberdade total e desabafam. Há quem defenda a teoria de que este hilariante, demente, libertário e moderno espetáculo de humor apenas serve de pretexto para se reunirem com Aldo Lima, o único solteiro do grupo. As inscrições já estão disponíveis, faça-se sócio deste clube, no Auditório dos Oceanos, no Casino Lisboa, de 16 a 28 de março, de terça a sábado às 22 horas e domingos às 17 horas. Os preços vão entre os 10 e os 18 euros. No Coliseu do Porto, entre os dias 9 e 10 de abril, às 21 horas e 30 minutos, e os preços vão entre os 10 e os 20 euros. A Antena Web dá-lhe bons motivos para começar bem as noites de sexta e sábado. Olá, eu sou o Diamantino Teixeira e vou ficar consigo em duas emissões do Voo Noturno às sextas e sábados, entre as 20h30 e as 22 horas, aqui mesmo na Antena Web. Voo Noturno, às sextas e sábados, pelas 20h30, na Antena Web. Na Antena Web também existe espaço para os sucessos de antigamente. Aos sábados, pelas 19 horas, J. Salvador é locutor de serviço no programa Favorites, que não deixa esquecer os sucessos de outros tempos. Faça connosco mais uma viagem no tempo, às 19 horas aos sábados. Favorites, na Antena Web. A cada dia que passa, há um novo ouvinte na Antena Web. Olá, eu sou a Beth e também já estou sintonizada na Antena Web. Obrigado. Antena Web, sintoniza-te. Nos destaques da nossa estante da biblioteca desta semana, temos o livro Cozinhar a Dois. Para quem gosta de conquistar pelo estômago, este pode ser um bom presente de São Valentim. Reúne receitas apetitosas para cozinhar ou simplesmente apreciar a dois. Os menus foram pensados para despertar a paixão e muitos foram confeccionados com alimentos afrodisíacos. Cozinhar a dois, da Euro Impala, por 11,90€. A Pousada no Fim do Rio, o último livro de uma das rainhas do romance cor-de-rosa, começa com um crime no seio de uma família de Hollywood. Olivia, de 4 anos, fica órfã e vai viver para um lugar inóspito. Mais tarde aparece Noah, um homem que mudará a sua vida. Olivia McBride e os seus pais eram a típica família de sonho de Hollywood, não desfaltando fama, fortuna e amor. Até à noite em que Olivia, de 4 anos de idade, acorda e encontra a mãe brutalmente assassinada aos pés do pai. Neste momento, a vida de Olivia mudará para sempre. Acolhida pelos avós num recanto resguardado pela natureza, Olivia aprende a enterrar bem fundo o passado. Determinada a proteger-se de memórias dolorosas, cresce limitando a sua vida às florestas verdejantes e à pousada no fim do rio. Mas quando aparece Noah Brady, a jovem terá de se esforçar muito para resistir à atração que sente por ele. Infelizmente, o futuro é caprichoso e Noah trai a confiança de Olivia. Apesar de ele nunca desistir de a ajudar a lidar com os traumas do passado, poderá a jovem voltar a confiar em Noah? Além disso, o pai de Olivia é libertado da prisão e parece que há segredos terríveis a descobrir sobre aquela fatídica noite. Com mais de 400 milhões de cópias vendidas em todo o mundo e mais de 60 best-sellers na lista do New York Times, Nora Roberts é uma das autoras mais lidas, acarinhadas e respeitadas do mundo. tendo sido a primeira autora a ser convidada para o Romance Writers of America Hall of Fame. A Pousada no Fim do Rio, de Nora Roberts, da Chadas 5, por 16,97€. A Princesa de Cleves, publicado anonimamente em 1678, é um romance intemporal sobre amor, fidelidade e desejo. Uma jovem chega à corte de França em busca de um bom marido, mas intrigas impedem-a de chegar aos melhores partidos. Casa com o príncipe de Cleves, mas apaixona-se pelo duque de Nemours. A Princesa de Cleves, de Madame de Lafayette, da Bico de Pena, por 15€. O Senhor que Vivia na Lua e Outras Histórias Divertidas, de Vera Roquette. Este é um livro de histórias alegres e animadas que o vão ajudar a refletir, desde um senhor tão distraído que passava o tempo todo na lua, que até foi de pijama para o seu próprio casamento, até uma menina de prata que era tão pequenina, que quase ninguém a via e cujo principal propósito era fazer as crianças felizes. Encontrará momentos para rir, mas também para pensar no que é realmente importante. O Senhor que Vivia na Lua, a Princesa Churamingas, a Menina de Prata e o Colar de Esmeraldas são as histórias que vai poder encontrar neste livro, cujas ilustrações são da autoria de Rita Antunes. Um livro da Oficina do Livro. Nos destaques em DVD, temos dois filmes acabados de sair para venda. O primeiro filme, intitulado Com Outra Nem Morta, após a morte da sua namorada num acidente de automóvel, Henry fica deprimido e tenta contactá-la através de uma espírita. O problema surge quando Henry se apaixona pela espírita, mas o fantasma da sua ex-namorada regressa, disposto a tudo para impedir este romance. O segundo filme tem como título Marido por Acidente. Uma estrela da rádio que dá conselhos amorosos aos ouvintes decide casar, mas tudo se complica quando descobre que já está registada como casada. Isto porque um ouvinte que destruiu a sua vida amorosa ao seguir os seus conselhos, decidiu tramá-la e impedir o enlace registando-se como seu marido. Temos ainda o DVD musical de Billy Idol, com o título In Super Overdrive Live. No verão de 2009, uma das velhas glórias do punk rock, ainda em excelente forma aos 54 anos, deu um concerto enérgico e, claro, nostálgico em Chicago. Dancing With Myself, Flash for Fantasy, White Wedding e Eyes Without a Face são canções que sempre associaremos a Billy Idol, que brilham neste DVD ao vivo, um DVD da Adele. Finalmente, quanto aos álbuns editados, o destaque vai para um novíssimo CD intitulado Romântico. Para celebrar o Dia dos Namorados, sai mais uma edição da compilação anual que reúne 19 temas da música popular adequados à data. Todos os grandes nomes estão lá, de Marco Paulo à Ágata, passando por Ruth Marlene, Emanuel, Mónica Sintra ou a dupla Broa de Mel. Os temas são românticos, mas nem só o amor se canta, já que os desencontros e desgostos não foram esquecidos. Um álbum da Espacial. Destaque também para o novo álbum de Sade, Soldier of Love. Com 25 anos de carreira, Sade, uma das personalidades mais sedutoras da pop, regressa com o sexto álbum de estúdio após 10 anos de ausência. A cantora gravou com a banda de sempre. O som é um regresso ao registro que a tornou famosa entre a pop, o reggae e o soft jazz. Gravado em Inglaterra e com lançamento previsto para o dia 8 de fevereiro, este é o primeiro álbum de estúdio de Sade desde 2000. O single de lançamento do álbum é precisamente o tema que lhe dá título, com uma batida pulsante e dinâmica. Um álbum da Sony Music. A cerimónia de entrega dos Oscars da música não serviu só para premiar vozes, porém, uma das premiadas com 6 Grammy foi Beyoncé Knowles. A grande sensação da noite foi Taylor Swift e quem também não saiu nada mal foi Rihanna. No reverso da moeda temos as que foram consideradas as piores da noite pela imprensa, porque não só não ganharam nada, como também ficaram aquém no vestido escolhido para a gala. São elas Britney Spears, Jennifer Lopez e Lady Gaga. O momento alto da cerimónia dos Grammy foi a homenagem a Michael Jackson, que morreu há 7 meses. No palco estiveram os filhos mais velhos da voz de Thriller, emocionados, Prince Michael, de 12 anos, e Paris, de 11, receberam o prémio póstumo em homenagem ao sucesso do pai durante a sua carreira. E é com o grande e inesquecível Rei da Pop que nos despedimos do programa desta semana, que já vai na sua 5ª edição. Eu, Diana Martins, regresso já no dia 18 de fevereiro, com um novo leque de novos espetáculos, álbuns, livros e muito mais. Fique na companhia da Antena Web e tenha uma excelente semana!